Uma 099, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Paulo, boa noite, no 971, está no 1, com a informação Sierra, cópia para o Galeão. Bono 971, no Sierra, confere, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge aguardando, 971. Gol 099, temos ONU 09, CLB, 3 horas 10 minutos, alternando Campinas, pronto para o táxi. Gol no 099, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre em UNO, 18, decimal 95, ajuste no 0 no UNO, bom voo. Ajustado no 0 no UNO, seguindo via pátio Índia, ponto de espera, cabeceira no 0, torre, UNO, 18, decimal 95, obrigado. Gol 971, copia? Copia, gol 971. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5446 no 3 pontos. 360 para o Galeão, autorizado, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Onde intercepta, pesou 10 e após rota conforme o plano. 11980, controle 5446 transponder, gol 971. Gol 971, correto, portão 1, chama pronto para o SPEC, se não me engano. Reportará pronto, 971. 099, espera 0 pronto. Gol 099, estou autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento no 00 graus, no 28. Livre, alinhar e decolar. Gol 099, decolada 12, no controle 119, décimo 8. 1198, obrigado, boa noite. Complete aproximação, torre em 1895. 1995, voo no 1968. Voo no 099, contato na decolagem, voo 360, saída da EL, voo no 099. Voo no 099, boa noite, na da EL. Autoriza o voo direto da EL? Autorizado, boa noite, no 099. Boa noite, obrigado. América 083, correction, Air Europa 083, descent 2000 feet, QNH 1011, clear LS approach, with the bottom localizer. Clear 2010, clear LS, next right, runway 10, Air Europa 083. Galeão. confirmando. Tá 3197, Salvador Galeão. Pronto, cópia. Tá 3197, o 3A Salvador Galeão, via rota do plano de voo, o nível 360, saída da El Leda, após Leda Bridge. Decolada pistão no zero, curva da direita, o código é o 5433. Controle em 119.8. Autorizado, Galeão, nível 360, rota do plano, primeiro dia, pede voo 10. Decolada na El Leda Bridge. Decolada 10, 23, 433. 099, chame Recife, frequência 125.1, alternativa 123325. 251-3325-099, boa noite. Boa noite. Marcelo, 121, décimo 9. 219, direito. Boa noite, eu passei 23. Just for information before Madrid, weather left here. Please get your departure. The weather on our departure, confirm? Before Madrid, where the last place that you have departure? We depart from Madrid, Lima, Echo, Mike, Delta. But before Lima, Echo, Mike, Delta, where the last place? No, 608. Alpha, direct, 4. Thank you. Complete approach and call south, 18.95. 18.95, bye. Tower 1-8-0-0-8-3, establish silence 1-0, 10 miles out. Tower 0-8-3, turn 8-1-0-1-1, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Clear to land 1-0, Europa 0-8-3. Back, eu vou. Pushback, acionamento, gol 1971, tá na ponte 1. 1971. Autorizado o acionamento. Pushback, a coordenação com a equipe de solo chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento, reportar a táxi, gol 971. 1168, táxi lento, aeronave da companhia pediu pra puxar na pole position. Seu portão 04. Vai taxiar retaguarda da aeronave da companhia após a mesma em direção ao ponto de espera. Só vai taxiar retaguarda para o portão 04. Copiado. Onde meia hora? Desce para o 50, projetado na 3858. 168, aguarda antes da Juliette. A aeronave da companhia terminou o pushback após ingresso a Juliette para o portão 04. Aguarda antes da Juliette, igual 968. Observando a aeronave da companhia, está autorizado a ingressar para o portão 04. O 11168, observando a aeronave da companhia, terminal pushback. É, já passa aí o trator, vai ingressar para o 04, o 11168. America 03 on the ground, S2 right turn, contact the ground, 121, it's 19. 1219 airport, Europa, 083, 182. Ground 182, Europa 083, runway vacated by Foxtrot. Roger, Air Europa 083, you're clear to taxi via taxi Alpha, hold short taxi Juliet, your number 2, to enter main apron. Okay, Alpha, hold short to Juliet, number 2, Europa 083. Taxo Gol 1971, tem 124 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. Autorizado táxi em frente à direita, via Indy Alpha, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 011. No 011, Indy Alpha, 1895, 971. 11168, ingressa Juliette. Observando a aeronave da companhia, seu portão 04. Ingressa Juliette para o 4, 1968. Europa 083, observe Boeing 737-800 entering via Juliet. Following the aircraft, your gate is number 10, gate number 10. Okay, clear to gate number 10, behind the 737-800, Europa 083. Estou 100 graus, 122. Estou alinhado, 100, 109. Tato 858, desça para 2.000 pés, ajustado em 1.011, resposta blindada MS. Tem a approach, Tato 3858. Ok, 2.000 pés, vale Tato 10111, reportará estabilizado, 3858. Na 3662, desça para o nível 050, chegada Mari. Dado para hoje, TAP, na 3662. Desça ao 050, na 3662, autorizado para hoje e TAP. Observando a aeronave à sua esquerda, parqueando 04, livre acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo infra-aero, chama táxi. Táxi do aeronave, autoridade, chamará táxi. Air Europa 083, hold short on the A-beam of gate number 8 and wait for follow me of infra-aero. Yes, we have the following inside, Air Europa 083. May we follow? Roger. You may follow the follow me of infra-aero to gate number 10. Okay, follow to gate number 10, Europa 083. Gol 971, decolado 07, chama controle 119, decimal 8. Gol 198, gol 971. Controle, gol 971, decolando da El, passando 1500 pés. 1971, boa noite, completa radar na decolagem, perfil da EL, nível 360. 360, perfil da EL, 971. Firmando 3 horas e 50? Afirmativo. Autorizado táxi em frente à direita, no posto de espera chama a torre em 118, decimal 95, o ajuste no 0 no 2. 12, 8, 9, 5, 0, 3, 8, 3, 1, 9. Localizador está 3858. Então 3858, complete final de time torre 1895, como pouso. 1895 até logo, senhorita, está 3858. Torre Salvador, uma boa noite, Dutra 3858, na final da 10. 10, reporta no AC. Gente, descendo para 2000, reportará estabilizado para 10, 3662. Salvador, boa noite, na 3197, cidade do Alco, tráfego da final, próximo ao cidade da Rosana. O 3197 ali, decola separado? Afirmativo. Sim, sou autorizado ali a decolar separado, vento 100 graus, 142. Decola separado na 3197. Tem livre, pouso, pista 10, vento 100 graus, 1039. Realizando pouso, pista 10, tá 3858, confirma já? 1900 graus, 1039. Sim. Então 3197, decolada 234, último controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 3197. Então 3662, autorizado EPS X-Ray, pista 10, reporta no lock. Gente, autorizado pela 3662, você passará no posto. Controle Salvador, boa noite, na 3197. 3197, boa noite, contato radar vigilância. Gente, pode voar, tá? É o Ledo 3197? Vai Ledo. Vai no Ledo 3197. São 3858, o solo 6,6, livre direita, chama solo 121, décimo 9. Alô, Salvador, uma boa noite, Alfa 3858, Livrão na Foxtrot na TV. Autorizado Alfa, Juliette, portão 03, 3858 da TAS. Alfa, Juliette, 03, TAS, 3858. Meia dois, uma milha para dona, complete final, chame torre, em 1895, como pouso. Estabilizando agora o localizador, chama na torre 1895, obrigado. Torre Salvador, Santo 3662, estabilizado o localizador 10. Santo 3662, olha o seu altímetro 0012, está autorizado o pouso, sistema 0, vento 1900 graus, 1919. Gente, pouso autorizado 10, 1012. M300, boa noite, chega da mar e desça e mantenha o 50 pro Ando Itapes. Itapes. Recife, 1915. 251-3-1917. 3662, sala 42, vira direita, chama solo 121, decimal 9. Direita 219, 3662. Alfa 3662, ingressa Alfa, Kilo, pátio 3, posição 02, atenta a sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 02, 3662. Atenta a sinalizador da Infraero. Entendi, atenta a sinalizador. Só lotando 3662, confirmando pátio 3, posição 02. Afirmativo, porém, o senhor vai estar atento ao sinalizador, porque isso pode mudar a qualquer instante. Isso aí é coordenação com a Infraero e a gente não tem autonomia para lhe dizer exatamente qual é a posição que o senhor vai ocupar no pátio 3. Ele pode mudar aí nesse instante para a posição 3 ou 4. Isso aí depende muito do solo Infraero. Ok, gente, então estamos aqui agora. Tá? Obrigado. Salvador, Gol 9763, muito boa noite. Com a informação e o informe. Autorização de tráfego para Guarulhos, São Paulo. Prepara da Eulê da Bridge, aguarde cópia no 763. Da Eulê da Bridge, obrigado. Na escuta para cópia? Na escuta para cópia, no 763, tá bom. No 763, autorizado Salvador Guarulhos, via rota do plano de voo. O nível 360, saída da El, Leda Bridge. Decola da pista 10 com vanda direita, o código é o 5465. Controle opera na frequência 119.8 e o ajuste no 02. Autorizado 360, conforme o plano, na saída da El, Leda Bridge. decola da 1-0 com curva direita, o transponder 5465, 19-8 é o controle Salvador para o gol no 7-6. Correto, chama pronto para o push no 7-6-3. Chamada pronta, Fernando. Cinema 310, desce para 2000 pés, autorizado LS-XY0, reporta no lock. Mativo, para 2000 pés, reportará no lock de 6310. Falou, tá 3662. Prossiga 3662. Vai ter que fazer um 180 graus aqui, porque eles estão chamando, a gente taxiou achando que tinham. Tinha uma outra pessoa chamando aqui na posição 6, agora estão chamando na outra posição lá atrás, vai fazer um 180 graus. Autorizado, 180, conforme eu lhe informei, essa posição aí do pátio 3, ela pode mudar a qualquer instante, a critério da infra-aero, isso aí. Sim, autorizado. localizador 6310. 6310, chama a Torre Salvador em 118.95, no pouso. Torre Salvador, boa noite, chama 6310, estabilizado. Posicionamento é 3.10, agente altímetro no 0.12, tem livre pouso, fechou no 0, vento 1.00 graus, 1.19. Ativo no 0.12, livre pouso, fechou no 0, 6.310. Posicionamento 6310, solo 57, livre direita, chama solo 121 ou 19. Solo Salvador, boa noite, Xané. 6310, táxi via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. 096, boa noite, Lamari, autorizado por hoje, TAP, descendo para 50. Alô, Salvador, Gono 763, para pushback, acionamento, posição 4. O 1763, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, infra-aero. Livre acionamento e push em coordenação com o infra-aero 763. Manda na chamou solo. O Gol 973, boa noite.